fui passear na roça, encontrei Madalena sentada numa pedra, comendo farinha seca, olhando a produção agrícola e a pecuária. Madalena chorava, sua mãe consolava, dizendo assim: see.